2, 1, 3, autorizado, decolagem pista no 0, vento no 1, 0, Brown, 1, 0, nós. Autorizado, decolagem no 0, 62. Oi, Salvador, boa tarde, boa noite, 67, pronto, ponto 0, da 1, 0. Boa noite, 67, autorizado, Ariane, mantém pista no 0. Ariane, mantém no 0, boa noite, 67. Alternando Porto Seguro. Azul 4442 está aqui autorizado até o ponto de espera do 0, via parte 1 Inter. Ponto de espera 1895, continua no 0, no 0. Parte 1 Inter, 1895 no ponto de espera, com 1 no 0, 1 no 0, azul 4442. Né, 6213, decolada 215, centro de controle Salvador, na frequência 120, decimal 8. Controle Salvador 208, 6213. Controle Salvador, sinal 6213. Sinal 6213, contato Orlando, decolagem, suba para o nível 360. Nível 360, 6213. ...067, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 12835. Alterna a frequência do voo 2067, por favor. Voo 2067, chame Recife agora, frequência 1251, alterna 12835. Voo 2067. Salvador, chame 2013, autoriza uma frente direta da EL, Leda. Autorizado, Leda, o Xana 6213. Direto Leda, 6213, obrigado. Boa noite, 67, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando confuso. Frente Papa Papa Bravo, é com o meu táxi autorizado via parte 3, parte 1, taxiway Índia, até o ponto de espera da pistão no 0. Próximo ao ponto de espera, torre 1 no 8295, altímetro no 0, 1 no 0. Frente via parte 3, parte principal e após Índia, chamará no ponto de espera o Bravo, é com o meu, com 1010 Brasil. 4442, autorizado a Daniel e mantém pista no 0. Ali mantém, 4442. Voo 1867, decolado 1108, sendo controle Salvador, na frequência 120, decima 80. 2080, boa. Utilizou o procedimento, voo 1287. Voo 1227, completa final, chama a Salvador, 1118, decima 95. 2951, 1287, boa. Controle, boa tarde, voo 1867, cruza 1500. 1867, boa, contato radar, suba para o nível 380. Subindo 380, 67. 3605, chame agora Recife, frequência 1251 e alterna 128, decimal 35. 251-2835, TAN 3605, bom dia. Está livre da restrição de velocidade em SAP, por 2743? Sim, está livre, azul 2743, desça para 2500 pés, autorizado a final do R9. O ajuste no 0, 1 a 0. É, Foz ITAP, 366, final da RNAV autorizado, rotatória estabilizada, 743. Romeu Zulu, Tango Romeu, controle. Como que não vê se pode Veracruz, está tendo o lançamento de PQD, tráfego Juliette Quebec, o senhor combinou na livre? É 141, boa tarde, identifique, chegada bombe, desça para 4 mil pés, o ajuste na 010. Autorizado pouso no 1-1-0, vento 1-1-0, grau 1-0-9, o altitude altímetro no momento 1-0-1-0. Autorizado pouso no 1-1-0, 1-2-10, 2-10, já tudo 10 hoje, né? Qual a parecida? Aqui na quadra descida, cara. Chanei 6-2-2-6, via chegada mar e desça para o nível 0-5-0. Chegada Mari, o Oceané 62-2000. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4442, passa 1.200 pés, saída da Euleda. Azul 4442, contato na decolagem, suba para nível 320, autorizado Leda. Ciente ao 320, da presente direita Leda, Azul 4442. Oceané 62-3, chama agora Recife, frequência 12-5-1 e alterna 12-8-3-5. 2366. Juliette Quebec Kilo, com curva pela esquerda, está livre a descida, informe cruzando 4 mil pés. Quebec Kilo, curva esquerda, guardará passando 4 no 622B, Salvador. Número autorizado, Aliário, na terra, não no zero, Bravo, Eco Romeu. Isso é para 4 mil, vou de Serra Vista, 366, 1010, eu acho. Alfa Juliette, botão 02. Alfa Juliette 02, botão 22. 130 graus, 109. Autorizado a decolagem, o Bravo, é com o Romeu. Autorizado a RNAV, 374. Como é que aquilo? Frequência ali? 867, a prova é lá, só. 867, está autorizado, beleza. Chame Recife, frequência 1260. Autorizado... Recife 260. Papapá Bravo, Eco Romeo, decolar 224, chame controle Salvador, na frequência 120, décima 8. 208, obrigado senhorita, boa tarde. Juliette, portão 02. Juliette, 02, vamos 227. Com o meu controle, contato radar, suba sem restrições para o nível 240. Sobe sem restrições, nível 240, Bravo, é com o meu. Azul 2743, na final, checa 3, torre 1, 1895. 295, lá. Torre Salvador, né, 141, proa 230, se possível, vai ser desejado um cômodo. Livre. Obrigado. 3378. Gente, aguarde 4378. 4378, final da Renato. 7473, aguarde a notificação de pouso. Vai dar. Romeu Zulu, Tango Romeu, vou para a rota Tarasiasa. Pra onde é que a cara, Romeu? Ajuste 10, 10.7. Azul 4442, chame Recife, frequência 1251. 251, grato 4442. Eu sei que eu tenho que Azul 5076, Sentinel, acho que eu tenho um nível solicitado. Guarde coordenação com o controle, ok? Então, 3378, pronto, cópia. 3378, então, 3378, 2A, Fortaleza, via rota do plano. Apelo 19, Bangu, direto a Buco, direto Fortaleza. Rio de voo 350, saída Momo, transição Frote. Pistinhos 10. Aciona código transponder 5002. Controle no 20.8. Autorizado, ajuste 1010, desça para 8.000. 8.100. Conforme o plano, aerovia Aster Zulu 19. Acredito que seja o 350 de autorizado, na saída Momo, transição Front. Para código transponder 5002 e o controle 1.20.8. Correto, nível 350, reporte pronto, TAN 3378. Gente, TAN 3378. Pushback do zonamento na posição 56336. Autorizado, constante, 6336. Camarada. TAN 3378 na escuta? Prossiga. Apenas confirmando após a PISO 19, direto, segue via Bangu, Abuco e depois direto Fortaleza. Gente, então a PISO 19 até Bangu. Direto a Bufu e direto para a Tareta. Tem muito barulho no fundo aí. Correto, posso contar 3378. Certo. 5 e solicito apoio da Infraero, senhora, no PAD 5, Romeu. Sim, para quantas pessoas? Duas pessoas agora, duas pessoas só no PAD 5. 02, sim. Ordinário, Xamé 6320, Fantão Oscar. Xamé 6320, Salvador. Ajuste no 090, desça para 9000. 9000, 10, 10, Xamé 6320. 9, azul 2743. Zulu, Tango Romeu, pouso autorizado, pista 17, vento no aeródromo, 10 graus, 9 nós. Romeu. Xamé 6315, qual é a velocidade? 6320. Xamé 6315, velocidade? 6315, 300. Gente, mantém. Oceano 6320, velocidade. 280. Jet, reduza para 250 nós, vou encerrar a vida 366. 250, encerra a vida 366, 6320. Oceano 6141, número 2 para pouso, você vai ser vetorado. Afirmativo. Oceano 6315, descer até 5000. 5.000, a família Oxaner para pouso em Salvador, sequência. Oceano 6226, número 1. Oceano 6141, número 2. Oceano 6315, número 3. Oceano 6320, número 4. Câmbio. 541. 6226. 4 Índia, ponto de espera, 0-8-8-95, obrigado, uma ótima tarde. Sobre a Bahia de Todos os Santos. Se perder contato rádio com controle Salvador, da radial 290 de Salvador, vai curvar para o Serra Vetor 366 para aproximação RNAV como número 2. Afirma, com visual bonito, para 247, descendo 2500, limite radial 290, caso de falha, para o aspecto 366. Decola pistão 97, primeira curva à esquerda, ingressa corredor forte, 1.000 pés. Aciona 0167, controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95. Xamé 6336, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento no 30 graus, 109. Liga alinhar e decolar 6336. Pessoal 95, ajuste no 010, boa viagem, do regresso. Ano 41, nossos agradecimentos. Curva à esquerda, Serra Vitor 366 assumindo a navegação e a RNAV autorizada, aguarde transferência. Afirmativo, aprou agora do 266 autorizado a RNAV, aguarde transferência. Ano 41. Positivo, Serra Vitor é o 366. Oceano 6226 com o número 1 em aproximação, reduz a cheque trem, chame torre 11895, Oceano 6226. Reduzimos, 895, obrigado, Oceano 6226. 0, após o plano Yankee, noite 0, após 145, confere? Tudo bem, pode ser. 7, foi feita a solicitação do controle, o mesmo negou, ok? Prosseguir. Só um minutinho, né, do 5076. Papapá, Bravo Eco Romeu, chame Recife, frequência 1251. 251, muito obrigado, senhor, boa tarde. Luciano 6315, desça para 2.500 pés, está autorizada a reinar. 2.500 está autorizada a reinar, 6315. Baixada travada, Luciano 6336, decola 35, controle Salvador 1208, bom voo. Ocean Air 6226, pouso autorizado, vento no aeródromo 100 graus, 109. Leve pouso na 10, 6226. 6336, controle Salvador, 1208. 208, ligado. Cartaz? Não. Soli, boa tarde, Ocean Air 6336. Luciano 6336, controle, contato radar, suba sem restrições. Sem restrições, 6336. Possibilidade de coordenar por um notícia? Anotei a sua solicitação. Obrigado. Azul 5076, autorizado Salvador Ilhéus, Lone Yankee 180, após encoral conforme apresentado no plano, modifica para 145, segue visual. Aerovia Golf 677, decola no perfil da saída Coral, pista em uso 1-0. Aciona 0277, controle 120, décima 8. Sim. 295, bom trabalho e boa tarde. Boa. Oceano 6320, desça para 2500, autorizado a reinar. 2500, autorizado a reinar, 6320. Afirmo, 0277, correto, as últimas 076, o cotejamento é pós-pronto. Senhora 6336. Ah, escuta, senhora. Estou aguardando só a Vossa Senhoria ganhar altitude para voar direto a Bucu, encurtando assim a sua trajetória na terminal Salvador. Que é isso? Não seja por isso. Vamos lá. Vitoria de Juliette. Apenas para informação, 11 horas, 7 milhas, uma vela aeronave da Avianca Ocean Air, passando 4 mil e descida para 2.500. Ocean Air 6141, pouso autorizado, vento 120 graus, 109. Autorizado, 6141. Salvador, Xamé 6226, ligou, boa tarde. Xamé 226, boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Oceano 6336? Oceano 6336, passa 1115, está autorizado a Bucu, prossiga. Cara, só para confirmar o estudo de mínimo que eu precisava. Obrigado. Papa Romeu, Júlio Papa Romeu. Então, reduza para aproximação em cheque pré-pouso, nossos agradecimentos, torre 1895. 1895 agora, obrigado. Bom trabalho. Sete Sete, aguarde cópia, Zulu, Tango Romeu. Torre Bolsonaro 6315, estabilizado aí, Renato. 6315, continue aproximação, aguardando a pista livre. Guarda. Chanel 6141, solo 40, libera direito, solo Salvador 1219. Ah, liberando 219, 6141. Juliette, 6226. Juliette, portão 08. Juliette, 08. Chiné 6141, liberando a Fox, não se escuta. Chiné 6141, no táxi via Alfa, portão da Juliette. Alfa, Juliette, confirma o bar? Previsto 03, reporte da Juliette, 6141. Tem 403, repórter da Juliette. Fala, autorizou o acionamento do Zulu Tango Romeu? Ok. Autorizou o acionamento do 45 do Zulu Tango Romeu? O Zulu Tango Romeu, a pergunta que eu falei, Papá Romeu, Zulu Tango Romeu, Papá Romeu? Ok, Papá Romeu, Zulu Tango Romeu. Confirme o horário da notificação, por favor. O acionamento foi critério, guardando o golpe do Tango Romeu. 36, chame Recife, 12545, câmbio. 2545, Chanel 6336, obrigado, boa tarde. Boa. Aguarde para a voa rotatória. Dentro de breve estabelecerá contato visual uma outra aeronave da Avianca Lechaner. Estará à sua direita também. 2740. Confirme. Azul 2740 para o tráfego. O azul 2740 para Aracaju, confere. Afirma, Aracaju 1970, se tiver óbvio. Aguarde meu socorro, o Azul 2740. Sim, está todo bem. 41, próximo a Juliette. Do táxi depois da TAM, autorizado Juliette, portão 03. Após o Azul do TAM, Juliette 06, 6141. Tango Romeu na chuta? Entrei em contato com a Saliette e a mesma informou que não há nenhuma notificação do senhor aqui para Morro de São Paulo para esse horário. Apenas tinha para Salvador e Cairo. Peço que o senhor entre em contato novamente com a Saliette aqui para confirmar. Ok, eu fiz uma notificação de lá para Salvador e Salvador Cairo Lolé. Direita. Ah, ok. Informe quando tiver contato visual contrário. A propósito, é um Airbus 320, tá bom? Zero, vento, 1-0 graus, 1-0. Telefone da 1-0, Ocean 6320. Sim, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi da Juliette, vai reportar. Mesmo até agora, prossiga para a rotatória Ceasa e chame a torre 1-1-8-9-5, câmbio. Na prova da Ceasa, chame a torre de Pedro de Júlia. Salvador, boa tarde, número 255 da Alfa. 255, isso é o controle. Desça para 8000 com ajuste no 090. Se tiver condições, vou observar a vista 367 para o Hernando. Ok, estamos no meio que desiste, em mais 40 milhas tem condições de voo Serra Vita. 367, deixa. Controle está ciente. Não interfere com sua aproximação, livre pulso. 7-3-2-0. 7-0, decola da pista 1-0, perfil da saída Conde. Aciona 0276, controle 120, decimal 8. Correto, é pós pronto, azul 2740. Da 3-3-3 para ataque, 196 a bordo, 4 horas e 5 minutos. Da 3378, taque via Índia, ponto de espera com a torre 198, decimal 95, ajuste no 0 no 0. E a ponto de espera via Índia, 0 no 0 no 0. Visual. Quando passar a altitude de 2.500 pés, o senhor pode nos chamar, a frequência vai ser a mesma. E aí vai informar o nível que deseja, o nível de instrumentos, mas a princípio a sua saída será uma saída visual, mas o senhor tem a obrigatoriedade de chamar esse órgão de controle. Gente, obrigado. Olá, Salvador, boa tarde, voo 397, da Oscar, solicita São Paulo. Voo 397, Oscar, confere guarda-copa. Sim, se informa o tráfego já na final da 17, aguarde para ingresso. Salvador, 1219. Vitorino de Juliette, pouso autorizado, cabeceira no 7, vento no aeródromo, 110 graus, 109. Autorizado no 7, Salvador, boa tarde, Xenia 320, de Bruno. Xenia 320, boa tarde, táxi via Alfa, porte 1 para Juliette. Alfa, que Juliette. Porta turbulenta leve aqui. Ah, ok, Fala 255, desça para 5.000. 5.000, 5.000. Coxa M320, Juliette, portão 05. Juliette 05, M320. Juliette 05, M320. Firma autorizado, Julie. Solo 49, reposte liberando a pista. Autorizada 3678, decola 50, controle Salvador 1208, bom voo. 208 até 3678, boa tarde. É o controle, meu cordial. Contato radar, suba sem restrições. Subida sem restrições, tá 3378, 350. Colô 397 autorizado, São Paulo, Congonhas, via rota do plano. Apesulou no 0, Pubave, apesulou no 6, Cosmo, DCT Confins, DCT Chomod, apesulou 30 em Tite. Nível de voo 360. Decola no perfil da saída da El, Leda, Motiva. Pista em uso 1-0. Aciona 5061, controle 120, decimal 8. Bola 397, autorizado São Paulo, lindo 360, apresurou 10, Pubave, apresurou no 6, Cosmo, direto com o fim, direto do Mob, apresurou 30 em Tite. Caiu a letra motiva, o decolão da 10, 5061, o transfone 1208, controle. Correto, posso falar do bolo 397. Chamada com o obrigado. Na escuta, Papai Romeu, Zulu, Tango Romeu. Agora vai ficar do Salvador, Vera Cruz, Salvador, Aeroporto da Bahia, com 2 a 4, 4. Ah, o destino é Vera Cruz? Vera Cruz. Gente, o Zulu Tango Romeu, direcionamento, aguarde um minuto para a cópia. O Azul 5076, táxi via parte, o Índia, ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste 1010, 1010. Parte Índia, torre 1895, ponto de espera, ajuste 0-0, ajuste 0-0. Tango Vitor, Tiago Hotel, Salvador. Bem, chegada a MAP, estão 1-0, ajuste 1-0. Pro 255, estou autorizando a aproximação, Renato. Aliga, Renato, 55. November Osquiz, que transfere agora controle 1208. Bom voo. Transfere agora controle 1208, November Osquiz. Conforme notificação, Salvador Vera Cruz, decola pista no 7, corredor axé, primeira curva à direita, 1 no 1000 pés, aciona 0135, controle 120, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 95. Decola da 17. Curva direita, 1, 2, 7, 3, 2, 7, transforma 0, 1, 3, 5, 2, 1, 1, 8, 9, 5, controle 1, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 8, estando 1, 2. Correto, confirma o PLB e o Pátio? É, 2 a bordo, o Pátio é o 5. Gente, o Zulu Tango Romeu para acionamento, 4 em 1 no 8, deixou 9, 5, ajuste no 0, 1, 0, goleagem. Câmbio, o nome é grosso. Pressionar chão para o táxi. Acionado, chão para o táxi. Autorizado o táxi até a táxi e papá. Chame na papá para ingresso. Papá na papá para ingresso. Chão vazio. Boa tarde. Já sei que é da... Já sei que é da... Luz, anotei a solicitação. Vou ir para o rádio farol Simbra, frequência 220. Recebo algum aviso de tráfego no TICAS. Ciência linda, fala da 120. Ciência de o Lucas Romeu é autorizado ingresso, reposta alinhada e pronto, cabeceira, no 7. São 3378, chame Recife, 12545. 12545, são 3378. Azul 5076, decola ao 57, controle Salvador 1208. 208 é o controle, boa tarde, bom dia. Azul 5076, controle. Contato radar após 2000, vá direto em Léo. Suba sem restrições. Do Lutão Romênio, que é de imediato. Autorizado de decolagem, cabeceira no 7, vento no 1.10 graus, 11 graus. Zero, voo direto. Ideal, sem restrições, muito. Isso, Thiago Hotel, desça para 5 mil. 5 mil, Thiago Hotel. Gol 1255, informa o tráfego decolando cabeceira auxiliar sentido litoral sul. Não interfere com a sua aproximação, o tráfego ficará à sua direita aproximadamente. Pouso autorizado, pista 10. Vento no aeródromo 100 graus, 119. Repouso, pista 055. Zulu Tango Romeu, decola 59, controle Salvador, 1208, bom voo. 208, Romeu. Positivo, submantenha 140, azul 5076. Obrigado, parceiro. Salvador, Papa Romeu, Zulu, Tango Romeu. Papa Romeu, Zulu, Tango Romeu, Salvador. Decolagem na sua escuta, para hoje, Vera Cruz. Gente, prossiga visual litoral e chame no através do farol da barra. Passará através do barra, Romeu. Charlie Hotel tem boa visibilidade à frente? Ótimo, senhor. Jet, teta sem restrições para 2,500. 2,500. Boa tarde, 1164, informação ótima, 1150. 1164, teta para 5.000, ajuste 1-0, 1-0, vou encerrar a vida 366 para o RNA. 5.000, 1-0, 1-0, encerrar a vida 366, 1164. Sala 01, libera a direita, Sala Salvador, 1219. Direita 19, 55. Salvador, Golo 397, no 247. Reporte táxi, Golo 397. Reporte, Golo 397. Boa tarde, táxi via Alfa, ponte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporte. Chama 010, desça para 6.000 e vou para o Serra Vitor 366 para o RNA. 6.000, Serra Vitor 366, com 904 RNA. Salvador, o azul 2740, está no 43, pronto para congestionamento. Reporte táxi, azul 2740. Autorizado, azul 2740. O 1164 está passando Boipeba, desça para 2,500, sem restrições. 2,500 sem restrições, voo 1164. Próxima Juliette, 1255. Gente, igual 255, portão previsto a 04, mantém a posição. Mantém a Juliette, 1255. Frequência livre. Solo 1397, sotaque com 176 a bordo, 4 horas, Alterna Galeão. No 697, táxi via Índia, ponto de espera torre, 1895, ajuste no 0 no 0. Via Índia, 1895, ponto de espera, 1010, vou no 397, boa. Luan 255, Juliette, botão 04. Juliette 4, 55. Reduza, cheque o trem e aguarde o trem chorar. Garota. Azul 2740, POB 66, 2 horas e 20, Alterna Salvador, está pronto para o táxi. Autorizado R9, gol 1164. Ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0, no 0. Azul táxi em frente, passe 1, Índia, torre 1895, Azul 2740. Boa tarde, pronto, ponto de espera, dá 1-0. No 397, a linda cola sem parada? Afirmo, vou no 397. Vou no 397, autorizado a alinhar e decolar sem parada. Vento, 130 Delta e no 09. A linda cola sem parada, vou no 397. Sr. Charlie, até a vista cabeceira. Que motivo? Sim, chame torre 1895. 1895. Passarei 2230 com a informação óbvia, Romeu 1-2. Visual, ajuste B10, desça para a altitude de tráfego. Pela direita, reporte final da 1-7. Chamar final 1-7, Victor Charles. O Victor Charles Hotel segue para que parte após o pouso? Abaite. Abaite, gente. Correta, pode pronto, parceiro 2230. Mandou o 2230, valeu? Escuta? A confirmação não pulsa. Sente, compra o perfil inferior aqui. Azul 2740, ponto espera, pronto. 2740 autorizado a alinhar e manter pista no zero. Ali mantém no zero, azul 2740. Uno 397, decola 09, controle Salvador 1208. 208, vou no 397, boa. Pensa que tá final dando 7, não sei, vai checando. Victor Charlie Hotel. Victor Charlie Hotel, pouso autorizado, cabeceiro 17, vento 110 graus, 99. Autorizado pouso 17, Victor Charlie Hotel. Direita ali da Morte Vagou no 397. Quando você solicita por onde morte? Sim, vento 110 graus 99. Apesar de quase 2740. 3154, Salvador, ajuste 1090, vou observar a Vitor 366, desça para 5 mil. Confira 3154, este é o controle Salvador, ajuste 1090, desça para 5 mil, vou observar a Vitor 366, câmbio. Azul 5076, Salvador. TV Saudade terminado, chame Nelson 201, voe e o COBE. Controle Salvador 1208. 08, boa. Salvador, boa, azul 2740. 2740, controle, contato radar, pós dormir, voa direto Aracaju, suba sem restrições. Pós 2000, Aracaju, sem restrições, 2740. Uno 164, Serra Vitor 366, aproximação, reduz a checa 3, chame torre, 1-1-8-9-5. Boa tarde. Boa. Uno 964, inicie redução de velocidade para 2-1-0-9. 0-0-9-4. Salvador, boa tarde, 1-1-6-6, 1-1-6-4, da Gol. 1-1-6-4, pouso autorizado, vento 120 graus, 11 nós. Confirmando livre pouso? Pouso autorizado. Sim, graças. Vagão 397, está autorizado o MOT. Direto o MOT, vagão 397, obrigado. Normal, bastante checado, gol 1-1-64. Sim, 1-1-64, pouso autorizado. Júlio de 10, na chegada Mário, 2-0-0-8.